6601 decolou ao 51, controle 119, destino 35, bom voo. 0935, bota 39-6601. Controle Salvador, tan 3601. 6601, no contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360, saída da Elco, está autorizado, vida. 3-0-0-0-2, né, que é o gol. Prédio gol 9063. Prédio gol 9063. Voo 9063, autorizado Duna, lista para 2.500 pés inicialmente. Autorizado final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado no localizador. Autorizado Duna, está presente, 2.500, reportarei estabilizado X-Ray, voo 9063. Anota 0 Please, Cocker Dance, clear the bonds arrival, descent to level 130. Phoenix 1012. Controle Salvador, 3601, desviou a direita na rua 220 por mais 40 milhas. Confirme quantas milhas, 3601? 40 milhas, senhorita, 3601. 30 milhas? 40. Isso, 3601. Após desvio, morte, batata, 3601. Abatango, isque, anti-uniforme, aciona identificação. Direto SAP, desça para nível de voo 050, que negar na 0 no lixo. 9063, prossiga para 2000 pés, reposto estabilizado no localizador. 2000 pés, passarei estabilizado, gol 9063. Abatango, uísque, yankee, uniforme, desça para 4000 pés. Para 4000. Então, 3601, chame o centro, Recife, sequência 125, decima 1, altera no 33, decimal 25. Obrigado. Europa, Miro, X3 is descending to 4,000 feet. Passamos, gente uniforme, autorizado Duna. Estabilizado 9063. Gol 9063, chama a torre 198 decimal 95. 1895, obrigada. Patagonia, aqui no uniforme, desça para 2000 pés. Após desvio 81, autorizado assinado o procedimento ILS-X2, reporte estabilizado no localizador. A 2000, após desvio 81, chamada estabilizado no ILS-X2. Transmissão, baixar travado, visual campo, 9063, alô. Gol 9063, livre pouso, piscina 0, vento 360 graus, 2 nós. 360, com qual chave? 2 nós. Obrigada. O 9063 confirmando, pouso autorizado no zero. Olha, de pouso, uma 10. 063, solo 06, liberei à direita, solo 121, decimal 9. Bom, 9063, boa noite. Alfa, Kilo, Pátio 3, posição indicada é a Uno Lima, fica até o sinalizador. Alfa, Kilo, Pátio 3, posição indicada é a Uno Lima. Bom dia, Mike Papá. Tente de forma que me atorce 1 no 8, decimal 9 5. Europa 083, descend to 2000 feet, please find ILS, port service localized. Whisky Uniforme, cancelada 0708, base pela direita autorizado, reporte na final da 17. Chamada na final da fase final, o whisky de volta para Chateau. Pouso na 7, whisky em Tiristorne, o vento. Você tem 20 graus ou não? Que uniforme se instala zona 2, confirma a parte? Sarte, via pista, papá. Livre porte, parque 1, boa noite. Papa Zero, it's 3, contact Charlie, 118 at mile 95. 118 and 95, goodbye. Tower, 083, good morning. Up 083, good morning. Continue your approach. Report to your downwind lock. Continue, 083. Pegou Salvador, muito bom dia, Chanel 62, Bono, informação recorde, nível de volta 360, Guarulhos. Chanel 6251, muito bom dia. Aguarda a cópia de várias subidas da Eula e da Morte. Eula e da Morte, agora não pode ter Chanel 6251. Rafa 083, check lens 0, clear to lens runway 10, wind 320 degrees, 2 knots. Clear to land, Rafa 083. Encontro no pronto cópia? Pronto cópia, por favor. Guarulhos 1060 aprovado. Decolagem da 1-0, curva direita, subida da El Leda Mótiva. Via Pesulo 1-0 até Taubaté. 5523 transponder, controle 119.35. Da 360 para Guarulhos, decolagem também, para a curva de direita, da Olha da Mosca, altura do 1-0, e salva a terra. 523, transponder do norte, o controle a posse, 62, quando na remota. 35 ano correto, quando pronto, se ampara para o estacionamento. Remota, quando pronto. 083 on the ground, that's 217, vacates via Golf. Nicole grounds 121, that's 19er. 0-8-3, good morning. Taxi via Alpha Comedy before taxi Juliet. Juliet, Europa 08. Call before Juliet, Europa 083. Alpha, I'll call you before Juliet, Europa 083. Delta 083, taxi approved via Juliet until gate 11. Scan 3507, essa é a identificação. Voe Bonf para a chegada Bonf no dia, desça para a nível de voo 050, que é legal na 012. fiquei com a nossa cabeça inicialmente até 2.500 pés. 2.503, tá certo, senhora. Já ainda com referência, através de até a voz direto mesmo. Tem 597 sobre esta voadora? A quanto é dona, senhora? Está atualizado a dona, está 3597. Dona, a gente está para 2500, está 3597. Estacionamento Chinar 62143. 73 autorizado e fui para táxi 62 em Kono. Um ataque. RG2500, com referência, através do GSR, pode voar o mesmo, cara. RG57, com referência de visual, está autorizado voar 1 BDC para 1.710. Reporte visual, capítulo 0. O Amarã, estabilizado, está 3.57. Correção de taxa, Xenair 6251, temos a bordo 118, Alterna Galeão, autonomia 0330. 51, via parte Índia, ponto de espera, 118, decimal 95, ajuste, chama 092, um bom voo. Pátio Índia, 118, chama 092, boa semana. Avisado, 110, está até aí, 597. Segundo a rede completa da estação, chama a torre 118.95. Graça, um bom dia, agradece, está 3597. Está 357, está avisado, 110. 3597, bom dia, livre pouso na 0, vento 030 graus, 29. Livre pouso no 0, está 3597. Xenia 6251, bom dia, alinha e manutenção na 0. Manutenção na 0. Na 3597, solo ao 43, libera direito, solo 12 no decimal 9. 129, 3.1. Alpha Quebec 3R, prossiga. Bom dia, Alpha Quebec 3R, solicitando autorizamento de reboque do 43 para o pátio 1 na posição 03. A saída do pátio 3, Alpha Quebec 3R. Alfa XVI é autorizado o início do reboque, reparte na saída do pátio 3. Vamos parar na saída do pátio 3, Alfa XVI. Salve, salve, salve, e a Alfa Juliette, portão 07. Alfa Juliette, né? D5-1, decolou 45, controle 119, destino 35, bom voo. 1935, boa noite. Controle, boa noite, final 6251. Final 6251, contato radar na decolagem. Voo 3. Posso ler, tá? É, não compreendi a mensagem, pode repetir? Poxa, né? 6251. Contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360, saída da EL. Agora sim, 360 da EL, pode voar direto da EL, o Montevar. Autorizado da EL, 6251. Direto da EL. Autorizado, reporta o término.